Quando a tarde cai no horizonte vazio, sinto meu corpo tremer e lembro de você e sinto frio. Lembro daquela noite que não existia saudade, os nossos corpos unidos no encontro de felicidade. Você nem se despediu, se foi antes do sol chegar. Fico aqui alimentando esperança de um dia você voltar. Fico aqui alimentando esperança de um dia você voltar. Se um dia seu corpo sentir o mesmo frio que o meu, sem ninguém pra se entregar, pra matar os desejos seus, se a cama não te aquecerá, se nela não tiver amor, pode bater em minha porta que eu lhe sirvo de cobertor. Você nem se despediu, se foi antes do sol chegar. Fico aqui alimentando esperança de um dia você voltar. Você nem se despediu, se foi antes do sol chegar. Fico aqui alimentando esperança de um dia você voltar. Fico aqui alimentando esperança de um dia você voltar.